As canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez.

today. Tears of water and waves, she turned right over to the TV page. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I love you, that's right.